Um abraço para vós. Abraço, abracinho ou abração, mas que grande emoção. Um abraço reconforta, sabe bem a quem recebe, mais ainda a quem o oferece. Um abraço nos aquece. Abraçar com calor, abraçar com emoção, com respeito por quem o quer e respeito por quem diz não. Conhecer as nossas emoções, o que sentem nossos corações, é tão valioso como saber ouvir o que os outros estão a sentir. A vida do quotidiano, repleta de emoções, vivam-na intensamente, de coração aberto e inteligente. Das alegrias façam festa, das tristezas, aprendizagens, a raiva que seja controlada e os medos, desafios. Sem repulsa pela vida, desistir, palavra proibida. Sim, eu acredito que será com fortes emoções, com afetos e liberdade, que vossos sonhos serão realidade. A todas as crianças de Santiago, da escola ou do jardim, deixo o meu forte e humilde abraço e desejo felicidade sem fim.